passado, no presente e no futuro. Ruby. Meio século com você. Rubi Saudade. Sempre Rubi Saudade. Agora produzindo CDs no Pará. Ele, DJ Roger Mix Produções. Canal CDs de Melody. Simplesmente paraense.